Yeah. Emani P, nigga. Oh, mudei, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo, eu estou diferente. Eu era tão bom, mas eu mudei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Odeio essa pessoa que me tornei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Odeio essa pessoa que me tornei. Quando eu estava em Angola, eu sentia que tinha muitos amigos. Eu adorava e amava quando eles diziam: estamos contigo. Com o passar do tempo, essa união foi se destruindo desde o momento que eu viajei. Com o tempo eu fui esquecido. Cheguei em França, fiquei sozinho. Eu sentia um enorme vazio. Já não tinha os meus amigos e a vida foi seguindo. Só tenho os meus familiares ao redor. Via estranhos olhares, pessoas que não me conheciam, mas queriam opinar como eu deveria me comportar, como eu deveria me integrar, como eu deveria conversar. Eu tentei, não pude socializar. Eu decidi me afastar, pensando se iria me adaptar a essa nova sociedade que decidiu me desprezar. Nada que fiz estava a funcionar, sentia que aí não era meu lugar. Fiquei solteiro por muitos anos, não me parou pra me olhar. Tentei pedir os números, elas não aceitaram me dar. Pensei, fiquei feio, perdi meu charme, não me iria me aceitar. As damas não paravam de me barrar, eu desisti de conquistar. Escolhi ficar sozinho em casa, no PC a me masturbar. Eu tenho vícios que eu sei que um dia vão prejudicar. Eu continuo a me perguntar, e se o meu pênis não levantar? E se na cama eu não durar? E se cedo eu ejacular? E se uma dama me trocar, a minha relação irá pro mar? Eu sei que é um vício na qual preciso me tratar. Tenho vergonha de pedir ajuda e o mundo todo me julgar. Eu mudei, eu já não sou mais o mesmo. Eu me tornei num viciado, um punheteiro, viciado em vídeos pornográficos. Eu já não sou mais o mesmo. As mulheres já não olham pra mim, fiquei feio. Eu era tão bom, mas eu mudei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Odeio essa pessoa que me tornei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Eu era tão bom, mas eu mudei. Odeio essa pessoa que me tornei.